passa que assim sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Oxi, que passa que assim sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Uma forma. Mestiço de nascença, pele branca, mas nas veias sangue preto a circular. Particular meus sentimentos, de forma simples penso, vivo, jura, me prometo, nunca parar de rimar. Só quando Deus cala meus versos e vivo intensamente essa paixão que cresce a cada noite, que se perde madrugada de e amanhece. A rima prevalece como a carta de amor escrita por um bom moleque. Chiclete, mastigamente, quando canto cuspo gente, os irmãos sentem. Reflete o brilho da espada de um guerreiro adiante. Fica relevante, aumenta o alcance. Fermenta hemoglobina que colore o meu sangue. O microfone empurra e expande, se torna grande. Ideias puras, simples de um amante, poesias traficante. A rádio esconde, negociados pagar. Não dependo de Java. Oxi, que passa desce sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Oxi, que passa desce sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Som de bamba, se toca nas rádios logo inflama. Não traz fama, mas encanta com meus olhos. Perdi o jabá, não pago não, sou resto horas. O rap é autoestima, então parti pra cima. Coração bate mais forte sentindo o pulsar do beat. Vixe, é música de primeira, qualidade sem asneira. Parabéns comunitária, que toca toda gente. Rap é consciente, samba sou preto, envolvente. Mente sã, pensam diferente, experimente a cultura. Mochila sai pra lá, chega pra lutar. Não foge nosso a ter feito de conseguir seguir na risca e agir. Então petisca sem ibope, é fácil desandar. Eleva a autoestima, não pare, sai com a rima. Querem nos destruir, tocando som ruim. Ficar esperto é o certo, quer sucesso, corre com os versos. Mesmo sem tocar, talvez tu chegue lá. Oxi, que passa desce sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Oxi, que passa desce sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Chama forte, natural que pelos morros e favelas, som do norte causa esse tipo de efeito sem dever, mantém conceito. Independentemente a FM, FDR, sem limites pra um bom rap, representa bem Nordeste. Na trajetória hip hopera, que tem a posse e autoestima, então na rima agregado não dá rebote na decência. Vou de estilo próprio, contraceno sem fraqueza. Na vida o lógico sem terror, titular num verso periférico. Simplesmente sou mais um seguindo o próprio critério. Nas batidas do meu coração crio a melodia. Se a mente aqui tá sã, corpita não descarrilha. Disposição, quem tem não para, por hora se guarda. Evolução é quente, nego sente o dom da palavra. E vê o eco, muê pelo mundo afora. Porque o rap potiguar hoje também faz história. FDR, sem fazer teste pra se firmar. O que é bom, é bom. Sinta o beat, aumenta o PA, e é só viajar. Malandro, sente a firmeza e tenha certeza que o rap é o som que faz a cabeça comunitária. A rádio que não visa propina, mas sempre valoriza o som da periferia. E como eu já disse, irmão, sem limites pra um bom rap. FDR, na sua forma crescente prossegue. Oxi, que passa desce sem tocar. Oxi, o que nunca ouvi tocar? Fala pra mim, choque neném, vira o bagulho se os irmãos pegar. Oxi, que passa desce sem tocar.